1209, Medusa na área. Autorizado a alinhar e decolar, 4071. Hotel Limatango, vou locar o farol da barra, a corredor axé até o farol da barra. Transponder 0115, controle 1998, torre 186, 500 pés. Hotel Limatango, vou locar o 500 pés, recolocar 17, curva direita, axé até o farol da barra. Transponder 0115, controle 198, torre 186, Limatango. Gol 404. Confirme PLB? PLB 04, 2, 6, 6. Trip 52, nomeia solicitação negada pelo centro Recife. Motivo tráfego sua frente, posição de 12 horas, nomeia 12 milhas, passando 40 para 330. Com um Boeing 737-300 do Webjet. Estamos cientes da restrição do tráfego. Ele está subindo e indo para Recife, né? Afirmativo. Vamos tentar aí com o centro Recife, mas a princípio foi negado. Ok, então estamos mantendo o Pucajamo ao Trip 52 no meio. Muito obrigado. Taxi regular. Quatro zero sete um, decola aos 21, controle 19.8. 2 4 0 7 1. Salvador, boa, azul 4071 no saída da El, passando 1500. Azul 4071, boa noite, contato radar na decolagem, suma nível de voo 360, saída da El, Leda, Bridge. Após 2000 pais, está autorizado, curva direita para o de da El. Subida ao 360 após 2000 na da El Leda Bridge, autorizado direita da El 4071. Aí está aceitando o localizador, passarei 2224. Passarei 2224, passando Duna, completa final, chama Torre 98, decimal 612. 786, Torre, boa noite. Bom, no 604, descendo agora para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, livre LS, piso no 0, Salvador, reporte estabilizado. 2003, autorizado X-Ray, reporte estabilizado. Bom, no 604. Objeto 5836, chama Recife no 2545, alternando no 26, decimal 85. Certo, vai chamar Recife no 2545, alternando no 2685. Obrigado. Sendo externo, controle embaixado travado, passarei 2224. 2224, livre pouso, vento 120 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso, 2224. Sério, matando, decola os 24, controle 19, decimal 8. 224, controle 19, 8, grato. Controle Salvador, muito boa noite, é o Otório Matango, Papatão, Otório Matango. Otório Matango, prossegue, Salvador. Decolou de Salvador, vai engraçar no axé 500 pés até o farol da barra, mas escuta para mais vezes o controle. Confirme transponder acionado, até o de Matango. Afirmativo, nosso transponder está acionado. Recebo 0115, confirme? 0115. Matango mantém o litoral sul no corredor. Perdão, o corredor Axel no meu pé, o ajuste no 013 é porte Farol da Barra. Sinal normal, comigo vai estar travado, passagem 2224. É, ajuste no 013, livre de restrições à frente. É 3000, livre das restrições, o gol 1404. Salvador, boa noite. Acessou no 885, puxa acionamento, nosso guete é o número 6. Boa noite, 85, livre, chama para o táxi. Chamaremos táxi. Objeto 6748, boa noite, aciona identificação, descendo 050, da presente voo ITAP para a chegada Mari. Identificou, descendo 050, voo ITAP, chegada Mari, 6748. 296, chama Recife, 12545, alternando no 26.85. 12545, a secundária. 126.85, 126.85. 2545-2085, Centro Recife. É o TRIP 5296, obrigado. Boa noite, modelado. Controle Salvador, o Antônio Matango, da próxima Aeroclube, Boca do Rio, vai retornar para Salvador. Antônio Matango, ciente, aposta através do Parque Pitua Sul. Retornar através do Pitua Sul, Antônio Matango. 604, confirma estabilizado. Afirmo. A plata final chama a torre 18.612. 18.6, obrigado. Gol 1404, descendo agora 2.000 pés, o ajuste 1013. Livre LS pista 10 de Salvador, reposta estabilizado. 2013, livre LS, tomada estabilizado, Hector, da 10, gol 1404. Livre pouso, pista 10, gol 9604, baixa travou. Aerotáxi, gol 1885, temos 113 a bordo, 113. Nossa autonomia de 4 horas e 20, alternando galeão. Boa noite, 85, copiado, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá turno no 86, ajuste no 013, bom voo. 13, Juliette e Alfa lá no ponto de espera, 186, obrigado, boa noite. Passarei 2224, dê passagem ao Boeing da Gol, após ingresso a Juliette, remoto no 3. Após o Gol, remoto no 3, 2224. Contra o 071, chama Recife no 260, alternando no 288. Recife no 260, 288, 4071, boa noite. Controle, o Lima Tango livrou o Pituaçu, transforma em Itapuã, visão com capa. Lima Tango chama a torre 118-612. 118-612, grato, Lima Tango. Salvador, muito boa noite, é o Papa Tango, até Lima Tango. Dois. 3662, informação em curso, Tango, copia. Copia, senhorita. 3662, Natal aprovado, nível 370, via peso Luno 0, decola da pista no 0, perfil da PUCA, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5105, controle 1998. 370, autorizado Natal, via peso Luno 0, decolando no 0, PUCA Zipar, 5105, acionado, 198, controle. Outra, 3662. Então, 3662, cotejamento correto, chame pronto. Para pronto, senhorita, 3662. Alô, Web5827, muito boa noite, para o Galeão, 340, sente Natal. Boa noite, Web5827, copia? Firmo. Web5827, Galeão aprovado, nível 340, via Peruíbe 50. Decola da pista no 0, perfil da Dael, leda após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5110, controle 119, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 340, up, whisky 50, Dael, Leda, Bidev, pista 10, curva direita 5110, transponder e o controle 119, decimal 8, está aqui na posição 10. Web 5827, cotejamento correto, chame pronto. Para. Salvador, boa noite, jogou um 404, estabilizado LS, Campa Vista, embaixo travado. Licença, o 404 já tem autorizado pouso, 100 graus, 89. Livre pouso, 90, gol 404. O número 04, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, gol 104. Pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Juliette 6748. Prossiga. Assista o contorno, prossiga. Desce agora 2000 pés pro Diduna, ajuste no 0 no 3, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés pro Diduna, chamará o estabilizado na LS 6748, obrigado. Salvador, está 3858. Aprovação para Fortaleza, nível 370. Então 3858, aguarde a cópia, um minuto. Voo 604, ingressa via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, voo 604. Então 3858, copia. Prossiga. Então 3858, Fortaleza aprovado, nível 370, via Pêsulo 19, decola da pista 10, perfil da Momo, transição Froti com curva esquerda. Transponder 5106, controle 119, décima 8. Ok, aprovado conforme Fortaleza, 370, Pêsulo 19, saída Momo, transição Froti, aciona 5106, controle 198, 3858. Então 3858, cotejamento correto, chame pronto. Solo AB 5827 no portão 120, pronto para o estacionamento. Paz 5827, livre, chame para o táxi. Ele chamará. Dois um direito, 129 após no 404, obrigado. Solo Salvador, boa noite, gol no 404, livrou? Boa noite, Gono 404, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, Gono 404. Colagem 885, vento 100 graus, meia dúzia mais. Tá livre de colagem, Gono 885. Salvador, Chané 63, zona 0, para autorização, informação, tango. Chané 63, 10, Recife, copia. Copia. Chané 63, 10, Recife aprovado, nível 350, via Peruíbe 58. Decola da pista 10, perfil da Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5103, controle 119, décima 8. Estado Recife 350, Aperuísque 58. Decolando da 10 com curva à esquerda, na Puca, com a transição Caju. Transponder 5103 e o controle 119,8, a Chané 6310. Chané 6310, cotejamento correto, chame pronto. Chamará 6310. Oito, decola os 39, controle 19, décima 8. 19,8, boa noite. Controle, gol no 885, decola agora, passa 1.800. Gol no 885, contato radar na decolagem, sua 360, saída da Elle da Bidev. Dael, Leo, Dabidev, 360, sem restrições, gol no 885. Jet 6748, confirma estabilizado sinal LS. Afirmativo. Sando Duna, complete, torre 1-8, decimal 6. 1-8, obrigado. O 236, informe o... Sente-6748, está autorizado o pouso, vento 120 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, o nosso da Soma 0, tem um comportamento. Campeão 147, vai. 5827 com 97 a bordo, 3 horas e 46 com fins. Web 5827, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 0113, bom voo. 1013, Juliette Alfa, ponto de espera 1186, obrigado, excelente final de sábado. Olá Salvador, boa noite, São 3152, informação Tango. São 3152, copia? Copia, tá 3152. Tá 3152, Maceió aprovado nível 330, via Perei 58, Orago, DCT. Decola da pista 10, perfil da PUCA, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5114, controle 119, decimal 8. Autorizado nível 330 para Maceió, conforme a rota do plano, na Upper Whisk 58 até Orago, pós DCT. Decola pista no zero, curva esquerda, PUCA, transição Caju, aciona 5114198 é o controle. Salvador, está 3152. Está 3152, cotejamento correto, chame e pronto. Portará. Salvador, é o passarinho do 2224 para Juazeiro do Norte 350, centro da informação Tango. Hora estimada de calços fora. Avante. Seria 22h25, Zulu. 22h25? Ok, informo que eu não tenho o seu plano no sistema. Aguarde, confirme a matrícula. É o Papá Romeu, Papá Serra Quebec, 2224. Passaredo 2224. Ciente, eu vou checar no sistema, mantenha a escuta. 3662-03, pode acionar. Na 3662, livre pushback, acionamento, chame táxi. Para táxi, 3662. É 2224, né? Escuta. Sim. Ok, pelo repetitivo, seu plano é para as 23h51. Chame mais próximo, ok? 244, direito 29, sonora. Pode confirmar a frequência com 1714? 1219. 219, obrigado. Boa noite, Web 6748, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 6748, obrigado. Salvador, Xené 6310, na posição 1, pushback e acionamento. Xené 6310, aguarde número 2 no setor. Guardando. 485, controle. 885, graças a escuta. Chama Recife no 260, alternando no 288. 260, 1288, Recife, o gol 1885, obrigado. Decola os 4.6, controle 119 decimal 8. 198, boa noite, o 5827, obrigado. Fortaleza, 2h45. 827, contato radar na decolagem, subnível de voo 340, saída da Leda Bidev. Da Leda Bidev 340, 5827. Boa noite, Oceaner 6313, informação Tanco. Oceaner 6313, boa noite, Oceaner identificação, autorizado chegada a Bonf, descendo a nível de voo 040. Ficou na Bonf, descendo para 40040, Oceaner 6313. 748, agilizando Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 6748. Xané 6310, coordene com a equipe de solo que após o parqueamento do Boeing da Web no 04, está livre seu feedback, chame para o táxi. Ok, após o parqueamento, coordenaremos e chamaremos para o táxi, Xané 6310. Fala mal da antiga não. Quando estiver livre aí o 2, você me avisa.